chegamos hoje a um ponto muito importante do Evangelho do Cristo. Ainda no capítulo 18 de Mateus, versículos 15 a 35. Se teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir e se arrepender, ganho serás o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de duas testemunhas toda a questão fique decidida. Se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja, isto é, à assembleia. Se também recusar ouvir a igreja, isto é, à assembleia, considera-o gentio e publicano. E prosseguiu Jesus: em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Quando dois de vós sobre a terra concordarem em pedir alguma coisa, que será feita pelo Pai que está no céu. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu lhe hei de perdoar? Até sete vezes, Senhor? Jesus respondeu: não te digo até sete, mas 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos, tudo quanto possuía, mas que pagasse a dívida. Então o servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, eu te pagarei tudo. Então o senhor teve compaixão do servo e o deixou ir, e ainda lhe perdoou a dívida. Tendo saído dali, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, exclamando: paga o que me deve já. Esse, caindo-lhe aos pés, implorava: tem compaixão de mim, eu te pagarei. Ele, porém, não atendeu. Mandou conservá-lo preso até pagar a dívida e foi-se embora. Então, vendo seus companheiros o que se tinha passado, ficaram tristes em extremo e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então, seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado e ingrato, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? Virou-se o senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. Se seu irmão pecar, isto é, errar, porque essa história de pecar, isso é uma coisa que até me incomoda. Fala-se em pecado, você pensa logo em adultério, em Satanás seduzindo as pessoas. Pecar quer dizer cometer um erro, errar. A pessoa, por exemplo, que difama, está pecando. A pessoa que não tem fé, está pecando. Portanto, a ideia de pecado não se circunscreve apenas a coisas assim, adulterinas, coisas meio escabrosas. Não, é para toda e qualquer demonstração de ignorância do Evangelho. Tudo isso é pecado. Se ele te ouvir, ganho terás o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas para servirem de testemunhas. Se ele não quiser ouvir as testemunhas, comunica o fato à igreja. Esta palavra igreja é uma palavra grega que quer dizer agrupamento. É assembleia. Isto aqui é uma igreja. São Paulo apóstolo, nas cartas dele, escrevia: saúdo a igreja que está na tua casa. Ora, como é que podia caber uma igreja dentro da casa de alguém? Se dois ou três se reunirem, aí está uma igreja. Quem eu diz é Zaru? Não, é Jesus. Em verdade eu vos digo, onde dois ou três estiverem congregados em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha a igreja do Senhor, é essa. Jesus deu a entender claramente que Deus não gosta de ser adorado em templos de pedra feitos pela mão do homem. No diálogo com a samaritana, Jesus deixou esse caso bem claro. Tanto assim que os apóstolos ensinam, principalmente Paulo: Deus não se deixa escarnecer. Deus não quer ser adorado em templos de pedra feitos pela mão do homem. Porque Jesus já tinha ensinado: o reino de Deus está dentro de vós. A igreja de Deus é o vosso coração. Esse é que é o templo de Deus. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que Jesus quis ensinar, e eu sei porque estava lá, foi o seguinte: o bem que fizerdes embaixo, eu ligo em cima, será creditado a vosso favor. E o mal que vós praticardes embaixo, será também creditado contra vós lá em cima. O que está embaixo é igual ao que está em cima. É por onde nós ensinamos que ninguém, pelo fato de morrer, se torna santo. No Brasil é assim: é só morrer, vira santo. Não vira, não. Cada um vai lá para cima, continua sendo o que era cá embaixo. Agora é que vem o ponto crucial: é o perdão. Pedro, sempre explosivo, mas bem intencionado, vendo aquilo tudo, ouvindo aquilo tudo, aproveitou assim Jesus em particular e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me faz mal? 7 vezes? Então Jesus disse: 70 vezes 7. É um bocado de medo, né? Perdoar um sujeito que faz o mal 70 vezes 7 é muita sopa, né? Qual é o significado disto? Porque há muitos indivíduos que querem estudar Evangelho e pregar Evangelho. E baseados nisto, acham que a gente deve aceitar tudo o que fizerem. Por exemplo, chega um mau elemento aqui dentro, faz barulho para me perturbar na minha pregação, Coitadinho, deixa, até fica engraçadinho, ele perturba o irmão Zaru. Coitadinho, deixa. Depois vem um que quer bater nas crianças aqui dentro. Outro quer ver se leva algum. Eu mando botar na rua com a maior tranquilidade desse mundo. Qualquer cafajeste dessa espécie. O sentido do perdão não é o que se dá geralmente a essa covardia, a essa passividade diante do homem mau. Vejam bem, se o motivo é sagrado, está perdoado. Mas é preciso que esteja mesmo dentro da lei divina. Então parece um absurdo eu ensinar assim, mas quem ensina é Jesus. Ele conta o caso de dois indivíduos. Um que devia um dinheirão, foi perdoado. E um outro que devia um dinheirinho a ele. E ele não quis perdoar. Então o que é que Jesus diz? Irou-se o Senhor e disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida que era imensa. Por que me suplicaste? Então não devias também perdoar a esse teu irmão que te deve um dinheirinho à toa? Alguns denários diante de talentos. Talentos eram uma fortuna imensa. Então diz aqui no final, nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção. Assim também Deus fará convosco. Portanto, Deus não deixa impune nenhum malfeitor. Deus não estimula o mal a ser pior. Deus pune. Deus castiga. Então aí é que nós achamos a pista para a nossa conclusão. O perdão é o seguinte: não devemos fazer precipitadamente julgamento, nem fazer justiça pelas próprias mãos por motivos fúteis. Porque a Deus compete julgar, porque só Deus sabe julgar. É muito diferente. Então o perdão entrega-se a Deus, o julgamento, isso é perdão. Quando eu posso evitar uma certa maldade, eu evito. Isso é caridade para quem vai praticar a maldade. Mas se eu não tenho um potencial de espiritualidade bastante para conhecer a origem das ações do meu próximo, então o que é que eu faço? Entrego a Deus o julgamento. Deus é que vai julgar aquele que me faz mal, se realmente me faz mal. Então viva ele, bebê! Viva o Brasil! Viva Jesus!